43, boa noite. Prepara da Elf, só um minuto pra conta. Para o cruzamento, dá 1028-1109. Estabilizado 2231, boa noite. Boa noite, 2231, reporte baixado e travado, altímetro marca 1013. Reportará. Vento no 30 graus, meia dúzia nós, livre pouso no zero. Baixar de checar, livre pouso, 2231. Tenha posição e aguarde 1109. 19, tá fazendo posição. Autorizado Guarulhos 360, via pedulo 190 até Taubaté. É fala da 190 curva direita no perfil da Dael, Leda Mótima. 5057 transponder, o controle em 119 decimal, o controle em 120 decimal 80, ou 2043. Transponder 5057. Portal 7 autorizado para estacionamento, chão para o táxi. Alô, Salvador, Passaredo 2231, Leitor, boa noite. Passaredo 2231, taxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, chama na saída do Pátio 3 para ingresso do principal. Alfa, Kilo, chamará na saída do Pátio 3. Mantenha na saída do Pátio 3, aguardando para ingresso no Pátio principal. Operar na saída do Pátio 3. Está no 0, vento no 4, 0 graus, meia dúzia. De pouso na 10, tá 3858, baixou e travou. Prossegue via Alfa, Juliette, Pátio, Índia e me chama no ponto de espera da 10 novamente. Alfa, Juliette, Pátio, Índia. Como diminuiu um pouquinho a intensidade do papi? Já tá no mínimo, já. Obrigado. Vento 140 graus, meia dúzia de sai da mão, faz tanto pra fora, seu Romeu, meu. Foi 043 até o ponto de espera via Pátio Índia, quando lá 1895, aviste 9093, boa viagem. Passaria do 2231, após a aeronave da Gol, ingressa no pátio, segue até a remoto no 4. Após o Gol, remoto no 4. No solo 52, livre direita 1211. 1211 para o TAN 3858. Alô, muito boa noite, o TAN 3858. 3858, boa noite. Tentativa Alfa, Rafa Tante da Juliette. Alfa da Juliette, o TAM 3850. James 3043, mantenha o ponto de espera. Tá, o meu Golf tá pra cá. Autorizado a alinhar e decolar, pista no zero, vento no 40 graus, 620 às 1109. Autorizado a alinhar e decolar, 1109. Juliette, 02, está no meu 3850. Quarenta com meia dúzia. 043, após a rolagem do salto da frente ali, mantenha no zero. Após o força, com a dúvida. A 09 decolou 56, controle 120, decimal 8. Controle 128, grato. Boa noite do Papatango Lima, Papaquilo. Boa noite, Lima, Papaquilo, prossiga. Agora tá 2 milhas da rotatória. Gente, reporte na rotatória, Lima, Papaquilo. Reporte, Papaquilo. O 2043, livre decolagem da 10, vento no 30 graus, 6219. Salvador Tower, Ashmet 6310, established the NS 10. 6310, continue approach, stand by runway vacated. Stand by 6310. Agora na rotatória, linha para Papa 2. Gente, complete 1360 na rotatória, recorte interceptando a final do ano 7, Lima para Papa 2. Positivo, iniciando 360 pela direita, Lima para Papa 2. Mantendo separação, o Rio Papaquilo vai fazer um 3-0 lento aqui na perna do vento para interceptar então o final da 1-7. Observando o tráfego nacional, 1-0. Gente, Rio Papaquilo. 2043, decolou 5-9, controle 1-2-0, decimal 8. 2-0-8, 0-4. OSHA 6-3-1-0, check and gear, it's clear to land, runway 1-0, wind 1-3-0 degrees. 07 knots, QNH 1013. 1013, clear to land, 1013. Passaria do 2231 para Barreiras, boa noite. 231, boa noite. Para Barreiras, prepare a Momo, onde está se preparando? Ah, confirme a Momo? Temo, Momo, transição da tarde. Papa Romeu, Romeu Gol, pronto, prepara? Papel 2231, pronto, papo. Barreiras autorizado no 60 e o Whisky 42 até lá, papo de conforme. Decola da 10, curva esquerda, no perfil da Momo, transição VATAP. Aciona 5524 no transponder e o controle em 120, decimal 80. 160, autorizado. Barreira. Olha, da esquerda, Momo, VATAP, 5242. Correto, 2231, chama pronto. Espectramento remoto no 4. Zero, on ground at 01, turn your right and contact the ground, 121.21. The right is now ground at 121.16210, thank you. Detect by Alpha, respond before Juliet. By Alpha, respond before Juliet, 6310. Lima Papaquilo no solo ao 02. Confirme parte. Cercado da Crack, reporte livrado ao 07, até a próxima. Thank you, até a próxima. Taxi Juliet, gate 01. Juliet 01, thank you. Hello, Dubai Air Tower. Good afternoon, Aeropass 081 on final runway 10890. Aeropass 081, I guess, has in sight clear to landing runway 10, wind 130 degrees, 07 knots, Aeropass. Aeropass 081, clear to land runway 10. Costa Maduro, TAM 3662, final de 7 milhas, 1-0. TAM 3662, muito boa noite, continue a aproximação, aguardando pista livre, altímetro 1013. Altímetro 1013, aguarda pista livre 3662. Zero 081 on ground at 09, turn your right and contact ground 121.1. Contact right and contact ground 121.1. Continue a aproximação, aguardando pista livre, reporte na DA. Ciente, patrão, DA 3662. Check, trem, livre pouso 1-0, vento 1-2, 0 graus, com 8 nós. Baixar travado, livre pouso 1-0, tá 3662. Ground is Livre à direita, 1-2-1-1. 2-1-1 à direita, 3-2-3-3-6. Go 1-0-9-6, good evening. Wind 130 degrees 07 knots, QNH 1013. Check hand gear and clear to land in runway 10. Check clear to land runway 10, check landing gear 1-0-9-6. Down Europa 081, approaching taxiway Juliet. Europa 081, clear taxiway Juliet, gate 10. Sorry, I confirm gate 10. Juliette, portão 03. 3662, Juliette para 03. 1973, pronto para cópia. Afirmativo, está pronto para cópia 973. 1973, autorizado Galeão, nível de voo 380. E a UP November 857. Decola da 190, curva direita no perfil da Dael, Leda, Irume. Aciona 5076 no transponder e o controle em 120.80, 1973. Exato, 380 Galeão, via Rota Plano, na UPA 9857, decolando na pista dessa curva direita, na pista da Eda, Leda e Lux, 5076 o transponder e chamou uma pessoa a pausa 5208. 973 correto, chama pronto, pushback filamento, gate 4. Chamará para pushback, está pronto para pushback acionamento, que é o voo 1973. Ordene com a equipe de solo, após o nave Tatã, parquear sua direita no 3, iniciando o 4, chama para o táxi. Ok, continuação com o solo, chamará para o táxi do Golfo 9. Round, somando round, engaging, go 1096, runway vacated. 096, táxi da Alfa, report, before Juliet. Alpha report before Juliet, go 1096. Before Juliet, go 1096. Clear taxiway Juliet, gate 9. Clear taxiway Juliet, gate 9, go 1096. Para o Fox, o Gol 1973 com 174 a bordo, 3:40 de autonomia, terminando o barulho. 973, táxi autorizado à direita via Índia, no ponto espera todos 1895, ajuste 10, 13, boa viagem. Ok, está autorizado o táxi à direita via Índia, quando lá, 281, Gol 1973. 1895. 1895, Torre, boa noite, Gol 1973, ponte dela pronto. Boa noite, 1973, doutora José Linhares, decolar 1-0, vento no 4, 0 graus, 179. A linha decola 1973. Estacionamento passaria do 2, 2, 3, 1. 2, 3, 1, né? Remoto no 4, autorizado, chamado. Autorizado, chamado. Decolar os 23, controle 120, decimal 8. 08, grato, boa noite. Boa. Romeu, tá chamando fala? 3858, para Fortaleza com nível de 3.50, posição 50. Tenho 37, aprovado. O 3858, aguarda a coordenação 35. A gente copiou 37, ó. 7. só um minuto, pessoal, prepare a Momo, transição Fruti. Saída Momo Fruti. Da 3250. Romeu Golf, chamou o solo? Romeu Golf está autorizado para barreiras, nível de voo 220, Necron na pista 35, na saída Momo, se afasta na 300 de Salvador, até 200 milhas, onde propõe modificação, segue visual. Aciona 5071 no transponder e controle em 120, decimal 80, Romeu Golf. Afirma, deu falada 35, curva esquerda na Momo. Meu Golfo correto, no pátio 504 a bordo, chame 2 em 1895 para acionamento táxi e decolagem. Ajuste 90 no treino. Passaredo 2231 para o táxi 68 a bordo, 530 Alterra Brasília. 231 autorizado, táxi via pátio 1 no Índia, no ponto 02, 1895, ajuste 90 no treino, uma boa viagem. Pátio 1 no Índia, 1895, muito obrigado, boa. Salvador, Cordial, boa noite. Passadeiro 2231, pronto. Pai 231, bola, autoriza delinhar e decolar, pista no zero, vento no 30 graus com 79. Decolagem autorizada 2231. Número 2, arbora leva preparado, obrigado. Boa noite, Romeu Wolf, prossiga. Esse é o acionamento é critério, me chame quando pronto pro táxi, Romeu Wolf. Fortaleza 370, veio pelo 119 até Bangu, após direto a Buco e direto Fortaleza. Decola da 1-0, curva esquerda, sentido da Momo, transição Fruti. Aciona 5107 no transponder e controle em 120, decimal 80, TAN 3850. TAN 3850, cola a pistão no zero com curva esquerda, o perfil da Momo com transição Fruti. Autorizado com nível de 370 para Fortaleza, Pelota Zulu 19, Bangu, DCT Abucu, DCT Fortaleza. Segundo 07, Transponder 08, controle. 3858, Radar. 3858, conhece uma pronta, no 2, pushback pronto. Chamada pushback acionado, tá 3850. É 3190 para Recife, prepare a pulpa número 24. Bora, ali mantém, cabeceira 35, Romeu, Romeu, Golf. Golf, ali mantém, isso. Passaram no 2231, decolou os 32, controle 120, decimal 8. 1208, muito obrigado, bom dia. Bom trabalho. Romeu, meu Golfe vai alinhar e manter a cabeceira 35 e aguardar para decolagem. Aeronáutico decolou da 10, cumpre o mesmo perfil de saída e mesmo destino. Oi, aguardando, só no 09, né? Sempre a informação foi dada agora no táxi, a gente não sabia, está sendo dada a prioridade prevista. Eu tô ciente, mas a informação tem que ser passada pra gente da torre, que no seu, o que a gente recebe do seu plano, comandante, é só informação de destino, nível, rota e o transponder. Aí a gente não consegue diferenciar se ele é transporte de enfermo ou não, porque o plano completo fica com a sala IS. Eu entendo a sua posição, eu quero que você só entenda a nota também. Sem problema, vamos aguardar aqui, né? Se possível, estou da fora. Aqui, o aeronave que decolou é um ATR, assim que ele cruzar o eixo, ele libera a decolagem do senhor. Obrigado. Trecho, tá? Bora. Recife autorizado 350, via Pedro 17, decola da 10, curva direita, curva esquerda, no perfil da PUC, Jango, Aracaju. Zona 51104, no transponder, controle 120, 80, Oxenem 310.